Vamos todos por uma estrada, usando de menor idade. Assim vão todos seguir, acompanhando esta verdade. Assim vão todos seguir, acompanhando esta verdade. Se assim todos seguirem, todos recebem uma bandeira e leva perante a nossa mãe, que recebemos a nossa firmeza. E leva perante a nossa mãe, que recebemos a nossa firmeza. É para todos trabalhar e procurarem o seu valor. Que é para todos saber em que emprego o seu amor. Que é para todos saber em que emprego o seu amor. O mestre sempre diz que todos se corrijam e peçamos com força a Deus para enxergar os nossos erros. E peçamos com força a Deus para enxergar os nossos erros. E todos tomem para si, e todos vão se olhar, que a disciplina está certa, e se não todos vão apanhar. Que a disciplina está certa, e se não todos vão apanhar.